Cheios 16, página 151, capítulo 5. Sim, a tarde engoliu os tios e as tias, os seus carros e os seus cabelos, os seus desgostos diferentes. A tarde levou-os consigo rua abaixo, na direção dos telhados do Frame Store e do Big Market, deixando no lugar das suas lágrimas e suspiros uma espécie de sombra silenciosa, que deveria ser a paz. Também as tias tinham dito: agora vamos descansar. E como ela guardasse a porta, atrás da qual os fauteuis da avó ficavam em paz, bem como o seu televisor e o seu tamborete, Afonso Leandro tinha gritado: foi esta espécie de pessoa que nos deixou José Carlos? Foi isto que ele nos trouxe, para sempre, dentro de uma trouxa de roupa? Foi isto que ele legou para a posteridade, aos pobres dos seus irmãos? Esta pessoa inacreditável? Tinha dito o tio Afonso, apontar com o seu braço de cavaleiro na direção de Milene, todo ele cansado do voo noturno entre Chipre e Atenas, bem como das 4 horas perdidas em Heathrow, tudo para nada. Cansado, estoirado de ter lido os pasquins, as terceiras páginas dos pasquins com chamadas de primeira página. Cansado de procurar dentro da alma palavras decentes para exprimir pensamentos que só poderiam ser indecentes. Foi esta pessoa inacreditável? Tinha dito o tio, ao ser levado pelas tias, cada uma em seu braço como duas cariátides, empurrando pelo jardim microclima abaixo, na direção do descapotável. Deixou-nos o José Carlos esta pessoa sem modos nem maneiras que nos tem envenenado a vida. Foi tudo o que nos deixou. Não digas isso num momento destes, Afonso. Calma, meu irmão. Agora vamos todos, mas é descansar um bocado. Logo voltamos, à noite. O que é preciso é manter a calma. Disse a tia Gininha, dando um pequeno trambolhão no bengaleiro. A tia Ângela Margarida tinha as pálpebras altas e inchadas. Uma muito mais inchada do que a outra, por causa do bicho que lhe havia passado por cima em Cancún. Completamente determinada, a tia continuava a levá-lo pelo braço, a fazê-lo descer os degraus exteriores da casa, à frente das suas mãos. As duas tias a conduzirem o tio para fora do muro com eras, a fazerem-no atravessar o portão de ferro onde se lia Vila Regina. Daí mesmo, ainda se podia ouvir o tio Afonso berrar: aquela pessoa que me põe possesso! Depois é que a tarde levou os três tios, nos três carros, ao longo da estrada. Levou as suas olheiras, os seus fatos amarrotados pelas longuíssimas viagens das férias, que não tinham terminado. As tias tinham dito: meu Deus, vamos descansar um bocado. Também Milene precisava descansar. Precisava, sim. Enquanto eles não abalavam, ela tinha ficado no limiar da porta, para ter a certeza absoluta de que desapareciam. E as suas mãos tremiam no meio dos batentes. Isso acontecia porque Milene sabia muito bem o que tio Afonso queria dizer quando começava a gritar. Mas, sendo assim, por que motivo, naquele momento, o tio Afonso não ia logo direito ao assunto, como das outras vezes, quando se enfurecia com ela? Por que não começava logo por dizer que o José Carlos tinha sido um verdadeiro desastrado? Que sempre se tinha embeiçado por causas inúteis, até chegar ao cúmulo de se ter devotado a uma hospedeira do ar, que ainda antes de lhe ter dado a filha já o havia enganado 1000 vezes. Porque não era direto naquele momento e não dizia as palavras todas, uma por uma, como certa vez tinha acontecido, estando presente João Paulo, quando o tio Afonso havia dito diante de João Paulo: olha, filho, estava ela já para ter a Milene. E ainda lhe punha pares de chavelhos do tamanho de antenas de televisão, com o primeiro que aparecesse. Assim, tal e qual. O tio Afonso bem podia voltar para trás e repetir o insulto outra vez. Podia voltar de novo a dizer que o José Carlos nunca deveria ter trazido para a casa da sua própria mãe, em plena noite de Natal, uma alcofa de folhos, contendo uma recém-nascida lá dentro. Uma coisa pequena e vermelhusca, já catalogada com o nome de novela. O nome escolhido pela hospedeira do ar, Milene. E essa Milene era ela. Sim, porque não lhe dizia, em vez de lhe chamar apenas essa pessoa inacreditável, Porque não dizia tudo isso, como já o tinha feito vezes sem conta? Porque não se libertava ele das duas irmãs e não voltava atrás para descarregar as energias de veraneio contra ela? Pois ele que voltasse e lhe dissesse de novo, cara a cara, que o José Carlos tinha feito com a sua própria vida o mesmo que havia feito com a fábrica velha, que o acusasse, pela milésima vez, de ter entregue a joia de família ao Deus dará. Era isso mesmo que ele lhe queria dizer, ela sabia. Conhecia o tio muito bem. No momento em que o tinha visto avançar, a caminho do descapotável, entalado naquela roupa justa, ela lembrava-se de tudo, quanto ele lhe dizia. Ele lá ia, amarrado entre as duas tias, aos tropeções, deixando-se levar, obediente só porque deveria estar cansado. Mas se não lhe estivesse obedecido, se não se tivesse acobardado, virar-se-ia para ela, para lhe lembrar, como era seu hábito, os tais dias de 75, em que o pai dela havia entregue as chaves da fábrica aos trabalhadores, sobre uma almofada de veludo. Falaria pela centésima vez na almofada, onde a avó Regina antigamente punha o cotovelo para experimentar joias e calçar luvas. A almofada onde se lia, em linha dourada, a palavra Leandros. E que o José Carlos, feito estúpido, tinha levado de casa para a entregar a uma cambada de gatunos, como um rei que entregasse as chaves do castelo a um vassalo. E chamaria ainda a outra cena, a oposta, a de 85, quando os mesmos gatunos tinham devolvido as chaves, já podres, sobre a mesma almofada, podre também. Sem nunca referir o acampamento dentro da fábrica, nem tampouco o melhor verão das nossas vidas. Isso já não interessava ao tio Afonso. Interessava-lhe, sim, lembrar a estupidez de José Carlos, tão altivo, tão inteligente, e que afinal se tinha destruído, engendrando uma filha numa hospedeira de Vassa, furtando-lhe em seguida a criança para a forçar a vir procurá-lo, pensando que a prostituta do ar possuía instinto de mãe, o que não era verdade, porque ela, simplesmente, nunca ali tinha vindo uma única vez. A criança era ela, Milene. Era isso que o tio Afonso queria dizer. E só não dizia porque aqueles trapos brancos, trazidos de Chipre, deveriam estar a fazer dele um completo cobarde. De outro modo, nem teria saído da sala. Teria lá ficado aos berros, para lhe lembrar como José Carlos, ainda não contente com o grande fracasso do seu casamento, passados alguns anos, por sua livre iniciativa, tinha ido a Lisboa buscar a hospedeira do ar. E como numa reta do Alentejo, tão reta que nem era preciso pôr as mãos no volante, o carro havia capotado com os dois, sentados lá dentro. O tio Afonso até costumava rir, quando dizia que, na melhor das hipóteses, para que não fosse tudo mau, ele gostava de imaginar que o seu irmão havia largado as mãos do volante, porque ele e a hospedeira tinham feito as pazes e se tinham beijado durante todo o percurso. Lembrando que essa era a única flor possível que se poderia acrescentar ao monte da lata em que se tinha transformado o Porsche do José Carlos, no meio da planície silenciosa, com os pássaros lá por cima a voarem, como se nada fosse. E depois de tudo isso, tinha restado ela, a filha única, Milene, que bem poderia ter sido uma rapariguinha comum, uma boa estudante, uma boa sobrinha, mas não. Pelo contrário. A pouco e pouco tinha-se revelado aquela pessoa inacreditável. Sim, era tudo isso, no fundo, que o tio Afonso quereria, por certo, repetir ao ser levado pelas duas tias, a caminho do carro aberto, como se fosse um prisioneiro voluntário. Mas se ele tinha vontade de repetir mais uma vez tudo o que lhe ia na alma, então por que razão o tio não sacudia as tias e não voltava para trás? Porque não subia aos degraus e não lhe vinha dizer o que já tantas vezes havia dito. Foi o teu pai, Milene, quem nos privou de uma intervenção do Estado na fábrica velha. Se ele não tivesse entregue as chaves àquela cambada naquela altura, a nossa família teria empochado 300 mil contos como aos demais, o que teria dado para distribuirmos pelos cinco e ficarmos todos bem. E assim ficámos todos mal. E ainda por cima ficámos contigo, uma pessoa inacreditável. Ouviste? Podia ter dito, tio Afonso. Aliás, nesse momento ainda ele estava a tempo de sair do descapotável e voltar. E ela, Ainda continuava à espera, no limiar da porta da Vila Regina, para, no caso de ele voltar mesmo, ela fazer assim e assim, fechar a porta. E depois, fechada, dizer com a voz fininha, como só ela sabia fazer: "Não volte cá mais, ouviu? O tio e as tias que fossem para sempre descansar." Afinal, ela sentia-se muito bem, sozinha em casa, vestida com as bermudas cor de laranja de Claudina. Não precisava de coisa nenhuma. "Descansem vocês. Eu, Milene, Lino, Leandro, não preciso descansar", disse, quando a luz intensa da tarde engoliu o tio Afonso e as tias, os seus carros e os seus cabelos, os seus pensamentos expressos e escondidos, os que ela conhecia e desconhecia. Sobretudo quando a tarde levou os seus assentos, que ela nunca mais haveria de deixar que se enfiassem nos fauteuis que pertenciam à avó Regina. Nunca mais ela haveria de consentir que tocassem no que quer que fosse que pertencesse à mãe deles. Já se tinham servido demasiado bem. Ao vê-los desaparecer estrada abaixo, a Milene só lhe apetecia dizer: "Ufa, lá se vão embora. Vão, vão." Voltou atrás para se certificar. Teriam ido mesmo? Pois agora, de propósito, até iria enumerar as coisas de que eles já se tinham servido. Não tinham vergonha. Havia 2 anos que o tio e as tias haviam começado a levar móveis e outras quinquilharias, contando com a condescendência total da avó Regina. Às vezes, Milene nem se lembrava de nada que estivesse relacionado com objetos e haveres, e se acaso se lembrava, era-lhe indiferente. Mas depois daquele encontro, de súbito, até lhe vinha à memória tudo aquilo que a pouco e pouco eles tinham levado. Nem era preciso fazer nenhum esforço. Uma verdadeira vergonha. As marcas eram bem visíveis por toda a Vila Regina. Mesmo ao lado do bengaleiro, de onde pendiam os 3 chapéus da avó, uma mancha viva em forma de medalhão, inscrita na pintura verde do hall, indicava a moldura oval de onde o bisavô José Joaquim Leandro, de bigode farfalhudo e olhos um tanto ou quanto assanhados, durante várias décadas havia vigiado quem entrava e saía de casa. A fotografia pertencia àquela parede, mas o tio Afonso tinha-a levado temporariamente, dizendo que lhe faria bem manter por perto aquele olhar visionário. Tinha-a posto no seu próprio escritório. Tinha ficado com ela para sempre. Também à entrada da sala, o armário de carvalho de grandes caixões, contorcidos, havia deixado um enorme quadrângulo de cor mais escura, sobre o qual tinham pendurado à pressa uma tapeçaria indiana. Fora a tia, Ângela Margarida. A estante inglesa, acompanhada do escadote de madeira, essa havia sido levada com respectivos livros encadernados. E para o seu vão, as duas tias haviam puxado um dos meio pelos moles a nadar entre 2 floreiras. Também tinham levado uma arca de tampo abaulado, uma antiguidade que a tia Ângela Margarida julgava remontar ao tempo das descobertas, tendo deixado em paz tudo o que era arte nova, estatuetas e móveis, que tanto a tia Gininha quanto a tia Ângela Margarida detestavam, e de onde a juventude da avó Regina provinha. Muito bom para a avó Regina. Da escada que ligava ao primeiro andar, haviam abalado 2 quadros grandes, com batalhas entre espanhóis e holandeses, e uma armada turca sulcando os mares do Oriente, ambos com assinatura francesa. Tinham só ficado os que representavam a Baía de Nápoles, com o Vesúvio ao fundo, e Veneza, com a Praça de São Marcos, esvoaçada por grandes pombos. A avó havia dito que não se importava. Da sala, porém, eles não tinham tido a coragem de levar nem a mesa de cerejeira assenta em 2 pés de galo, nem o espelho biselado que a refletia, nem a cômoda dos panos, nem a estante onde se encontrava a Bíblia dos Capuchinhos e a grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Milene estava a examinar o que tinha ficado, especialmente o tamborete, onde Regina Leandro costumava pôr os pés, a televisão e a aparelhagem, onde a avó habitualmente ouvia música clássica e discos estranhos, como Caminito Mio e La Violetera, e os 2 fauteuis azuis, capitonados, um à esquerda, outro à direita. mas dali em diante não iriam levar mais nada. Era tudo da avó Regina. Vocês são da avó Regina. Ainda bem que lhes tinha gritado. Vão-se embora e não voltem. Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem nunca mais. Vão, vão. Vão sentar os vossos cus onde quiserem, lá nas vossas casas, não aqui. Abriram bem as orelhas para ouvir, tinha-lhes dito, plantada no limiar da porta, segurando os batentes com os braços abertos. E enquanto isso, a tarde quente, a levar os tios pela estrada fora, a levar os três carros, os três desgostos, e as três fadigas, com os seus três desconcertos diferentes, a levá-los, primeiro a ele, depois a elas. Que bom! Milene, finalmente sozinha em Vila Regina, tinha tudo previsto. Antes de chegar a noite, abriria as luzes da sala, levantaria os estores e só não abriria os vidros para que não começassem a entrar as osgas, os mosquitos e as poeiras noturnas. Afinal, os tios tinham sido embora e ela nem tinha chegado a dar-lhes conta das duas ideias fundamentais que havia preparado durante os dias em que se sentirem estado de choque e se alojara no diamante. Era isso. E logo o tio Afonso, que havia permanecido incontactável em Chipre, tão incontactável quanto a tia Gininha e os outros, todos eles incontactáveis, cada um em sua parte do mundo, pensando cada um deles que os outros estavam contactáveis. Eram eles que vinham agora chamar-lhe a ela pessoa inacreditável. Era urgente contar ao primo João Paulo. João Paulo? O telefone que a avó mantinha perto do cadeirão da esquerda continuava no mesmo lugar. Milene discou a longa fila de números. As coisas começavam a encadear-se. Antes de mais, fazia-lhe bem ouvir a mensagem. Hi, you have reached 5737. Esperou pelo final da gravação. Mas em vez de contar tudo o que tinha acontecido, como se de repente uma parte do que sentia tivesse repousado por saber que iria falar com ele e que ficaria em segurança neste mundo quando ouvisse a sua voz, Milene hesitou, calou-se e depois só disse: João Paulo, estou de novo em casa. Esta tarde o teu pai e as tuas tias estiveram aqui. Depois foram descansar. Eu também estou a descansar dentro da nossa casa. Por perto não há ninguém. A vizinhança está toda de férias. E tu? Estarás também? Liga. Adeus. Bye bye. Mas não desligou. Continuou a ditar. Olha, durante umas horas não ligues, porque eu posso não ouvir. Agora sim, vou descansar um bocado. Vou fechar os olhos, como fazíamos os três. A rua vai descansar, as sombras vão descansar, a roupa de praia de Claudina Mata que tenho vestida, vou despi-la e vai descansar. E os móveis da avó Regina aqui à volta também vão. Vão descansar. Telefona mais tarde. Como vou dormir, podes telefonar de madrugada. Quando for meia-noite, aí na tua casa. Bye!